Ficheiro 20. 32. Palácio Galliera, Paris, 17 de maio de 1886. Phil entrou no quarto, já passava da 1 da manhã. A festa acabara há menos de meia hora. Desde as 9 que tinham passado pelo Palácio Galliera, mesmo no centro de Paris, mais de 4.000 pessoas. Mas Phil tinha nitidamente bebido demais. A casaca em desalinho, o lenço do pescoço virado para trás. Cumprimentou Amélia com uma vénia e deitou-se sem cerimónias na cama aberta. Phil, pelo menos tira-me essas botas de cima da minha cama. Apesar do cansaço, decidira que tinha de escrever a Carlos para lhe contar tudo o que se tinha passado nesta festa de noivado, a que faltava o noivo e a que tinham vindo tantas e tantas pessoas que nem sequer conhecia. 4.000 franceses que queriam, no fundo, homenagear a Casa de França, o Rei de França, escrevia quando Phil entrou. Phil, estou a escrever. Ao teu querido e amado, meu Deus, essa paixão está a ficar enjoativa. Continua que eu não incomodo, respondeu Phil por entre o álcool e o ciúme. Amélia encolheu os ombros e continuou a escrever. Entusiasmou-se. Carlos, eu fui só um pretexto. Com o meu vestido de tule branco, que me valeu imensos elogios, diga-se de passagem, e corou ao escrever isto, pensou em retirar a frase, mas deixou-a. Fiquei junto da minha mãe e limitei-me a cumprimentar, o mais simpaticamente que pude, as pessoas que iam entrando. Eram tantas, monárquicos e republicanos, acredita que quiseram usar esta desculpa para prestar homenagem ao meu pai e à monarquia. O núncio apostólico também compareceu. E, Carlos, sei que o representante do Papa em França ter estado na cerimónia do meu noivado é um sinal claro para o governo de um país maioritariamente católico. Tenho medo das consequências e, ao mesmo tempo, não posso deixar de sentir um entusiasmo crescente. Com estes apoios, Filipe VII, conde de Paris, é cada vez mais popular. Aliás, senti o meu pai e os tios preocupados e suspeito que só não me disseram nada para não me estragar a noite. E têm razões para isso. Ontem de manhã, o governo francês declarou que ninguém podia vir à recepção com a sua farda do exército francês. O mal, como imagina, estava furioso. E o pior, ou melhor, já não sei. É que os convidados deram a volta ao interdito e vieram com as medalhas colocadas sobre a casaca, o peito cheio de condecorações. Não me parece que o primeiro-ministro e os republicanos tenham humor ou poder de encaixe, e temo as reações. Além disso, havia uma multidão de populares na rua, ansiosos por ver quem chegava nas magníficas carruagens, por um pouco de animação e alegria em tempos tão difíceis. A guarda teve de vir desimpedir a rua, porque a certa altura já ninguém passava, nem para trás nem para a frente, e o engarrafamento era enorme. Com este cenário, é claro que a imprensa não vai ajudar. Os jornalistas e as suas máquinas fotográficas formavam um verdadeiro batalhão à porta, tantos como nunca tinha visto nem na minha visita a Madrid. E sabiam exatamente quem apanhar nas suas objetivas. Só os mais importantes e aqueles cuja presença mais vai incomodar os políticos que não estiveram. Os tios tinham-me dado ordens para que não me deixasse fotografar. Mas não posso jurar que não tenha sido fotografada. Estava já tão cansada que acho que mergulhei num estado comatoso em que já nem sabia bem o que fazia ou dizia. Agora vamos ter de esperar por amanhã, ou melhor, por daqui a umas horas, para ler jornais. A liberdade de imprensa é um valor que qualquer regime deve respeitar, sei isso, ou não tivesse nascido e vivido em Inglaterra, onde é um valor sagrado. Mas por vezes abusam e fazem estragos sem medirem as consequências. Depois conto-lhe mais, porque agora o filho está aqui deitado em cima da minha cama e visivelmente precisa da minha atenção. Deixe-me só dizer-lhe que a desvairada e adorada Constança me deu uma enorme sombrinha. Diz que já esteve em Lisboa e que em junho vou precisar dela. E que a Marguerite d'Harcourt, sempre tão querida, teve comigo uma longa conversa sobre como ser a esposa ideal. Não me vou esquecer dos seus conselhos para a alegria do meu marido. Não foi capaz de terminar a carta com votos de amor, nem expressões que o noivo parecia usar com tanta facilidade. E nem é a sua língua natal, pensava, sempre espantada com a fluência com que dominava o francês. Talvez um dia fosse capaz de se expressar daquela forma, numa língua ou noutra, pouco importava. Por agora, esperava que Carlos fosse capaz de ler o seu amor nas entrelinhas. E deixou-se ficar uns momentos perdido em pensamentos sobre o último beijo clandestino que Carlos lhe dera. Mana, estás a olhar para onde? Perguntou Phil. E Amélia, assustada, deu um salto. É verdade, continuas aí, disse a rir. De facto, Phil continuava no mesmo sítio, ou seja, deitado sobre a sua cama e as botas, evidentemente, no mesmo exato sítio. Mas, estranhamente, não adormecera, continuando a olhá-la com olhos muito abertos, assustadores. Filipe, o que é que te deu? Que medo! Aconteceu alguma coisa? Disse sentando-se ao seu lado e passando-lhe a mão pelos caracóis loiros. Mana, se ao menos a minha vida estivesse tão arrumada como a tua, mas está completamente do avesso. Não é uma mulher com que me comprometeram. Marguerite, estás louco? Ninguém te comprometeu. Tu é que aceitaste. E se não quiseres ir para a frente com o compromisso, ninguém te obriga. Sabes isso perfeitamente. É tão fácil dizer essas coisas da boca para fora. Tu porventura casas porque queres? Ou já agora com quem queres? Amélia olhou-o estarrecida. Claro que sim. Ninguém me obrigou a escolher Carlos. Os pais perguntaram-me 1000 vezes se era com ele que me queria casar. Não ligues. Claro que vais ser muito feliz. Mas é uma ilusão pensares que a escolha foi tua. Amélia, o teu leque de escolhas era absolutamente condicionado. O teu e o dele, coitado. Tinham ambos de escolher alguém de sangue azul, de escolher um católico, católica, de escolher uma aliança que trouxesse vantagens para as famílias e os respectivos países. Ah, e estão condicionados à escolha dos que ainda estão livres, dos que nasceram pelos anos 60, mais coisa menos coisa, dos que pertencem a reinos aliados. Olha, se te apaixonasses por um alemão. Tanta coisa, Amélia, tanta coisa. Amélia estremeceu com um súbito arrepio de frio. Normalmente tão racional, tão capaz de pensar como o irmão, estava agora impedida de o fazer porque se sentia genuinamente apaixonada, como nunca estivera. Não podia trair-se, traí-lo, reconhecendo que sim, que de facto havia à partida 1000 condicionamentos. Mas não era sempre assim. Não estariam todas as mulheres na mesma situação, independentemente do estatuto social, de serem ricas ou pobres? Não estavam todos os homens a quem as famílias impediam uma ligação com uma mulher que não trouxesse fortuna? Sei que estamos ainda mais condicionados do que os outros, condicionados desde o berço, a quem somos. Eu, como a filha mais velha do pretendente ao trono de França. Logo agora que há possibilidades de subir ao trono. Tu, ainda mais do que eu, porque és o herdeiro desse trono, o portador de um enorme legado. Mas eu tive sorte, é isso. Gosto muito de Carlos, quero mesmo casar com ele. Phil bateu com o punho na cama com força. Claro que queres. És a filha querida do pai, que vais pensar sempre como o pai. Assimilaste a noção de dever de tal forma que nem que quisesses eras capaz de trair a confiança que o pai e o clã Orleans depositou em ti. Viva Amélia! Lembras-te de quando te saiu a coroa no bolo rei em Cannes há tantos anos? Vais ser rainha como a bisavó Amélia, a última rainha de França. Vais como ela dizer um dia e quando as condições te forem adversas, que esta é uma profissão em que, entrando, não se sai, que não se abandona, seja em que circunstâncias for. Mas eu não sou parecido com o pai. Quero servir o meu país, dou a vida por ele. Não faças confusão, mas não quero passar os dias num escritório a assinar papéis. Não percebo nada de diplomacia. Não desejo e não posso ter à minha responsabilidade o governo do povo francês. Amélia continuou a passar-lhe os dedos pelo cabelo. Quer ser o tio Roberto, militar? Comandar um exército e fugir? Fugir de tudo isto? Como ele pôde fazer quando tinha a tua idade? Phil irrompeu em soluços e abraçou-se a ela com força. Amélia, quero fugir. Invejo que tu fujas. É isso. Não ligues ao que eu digo. São só ciúmes e inveja. Ciúmes e inveja. Amélia não disse nada e deixou-o molhar a sua camisa de noite com as suas lágrimas quentes. Quando os soluços se tornaram mais espaçados, sussurrou-lhe ao ouvido. Precisas de crescer, filho. Ainda és muito novo. Precisas de espaço para crescer. Pede ao pai para te deixar partir numa viagem. Lembras-te? Como a do Darwin. O pai vai dizer que sim. Afastas-te daqui por um tempo. Escreves os teus diários científicos. Levas contigo Luíne. Vão os dois. E depois passam por Portugal. Se tiveres a oportunidade de respirar, vais ver que a seguir te chegam insuportáveis as saudades da família. Aí percebes que tens, sim senhor, a vontade de lutar para que a França saia da miséria em que a República e as lutas interstícias a colocaram. E percebes que não há mais ninguém para o teu lugar. Mas o pai nem sequer tem confiança em mim, Amélia. Era contigo que ele discutia tudo. Era a ti que, se pudesse, confiaria o seu lugar. É na tua racionalidade, na tua inteligência, que ele deposita todas as esperanças. És tu quem deve tomar conta dos seus ideais, dos seus papéis, do seu sonho. E depois, depois há Marguerite, que hoje à noite trataste mal, filho. Quase nem lhe falaste e ela vive à espera de uma gota da tua atenção. Cala-te, Amélia, não é só magoá-la que me dói, é magoar a tia Chiquita, que foi mais mãe para mim do que a nossa própria mãe. É desiludir o tio Roberto. Mas o que é que queres? É minha prima direita. Cresci com ela. Não consigo. Não me consigo obrigar a ir ter com ela, a tratá-la como ela espera que a trate. Se fosse só escorregar pelo corrimão de Chantilly, como fazíamos, ou patinar nas águas geladas do canal, mas querem que a ame como uma mulher, e isso não consigo. Tanto os nossos pais como os dela são primos direitos, eu sei, mas acho que os tempos mudaram, não acho natural, não me parece bem. Phil, para com as desculpas, ou gostas dela para casar com ela ou não? E se a resposta é não, a única coisa honesta a fazer é romper o compromisso. Ela é nova, tem um desgosto, claro que tem, mas deixas-lhe o tempo todo para encontrar outra pessoa. Phil sentou-se, limpou a cara com a manga e exclamou: sou um egoísta a falar-te dos meus problemas quando devia estar a ouvir os teus. Agora o que importa é o teu casamento. Depois, quando estiveres instalado em Lisboa, este teu irmãozinho que não sabe viver sem ti vai até lá passar umas semanas. E falamos e arrumas-me a cabeça, está bem? Amélia acedeu preocupada. Percebia que o irmão estava a desviar o assunto, mas também não queria mesmo estragar a magia destes dias. Aceitou as tréguas, o adiar da vida de Phil. Mais uma vez. Phil pôs-se de pé, abriu os lençóis e mandou entrar. Aconchegou-a, dando-lhe um beijo na testa e murmurou: dorme bem, rainha de Portugal. Amélia não protestou. Nos últimos dias, Jane Polignac tinha-a acompanhado a todo lado, participado nas compras, no fazer das malas, na discussão de todos os detalhes. Era ela que trazia as revistas e os jornais, onde se falava da festa do noivado, e só lamentava não poder ir ao casamento. Livra-te de não me escreveres a contar tudo, insistia Jane. Fico com tanta pena que não estejas lá, mas a comitiva é pequena. O tio Chartres só me diz que quanto menos gente levar, menos confusão haverá. Percebo o que quer dizer. Quer que eu chegue a Lisboa sem uma corte própria, mostrando-me disposta a aceitar a companhia de quem Carlos decida nomear. Mas levas a Levar Vassar, não levas? Perguntou Jane preocupada. Sim, Levar Vassar, sim, graças a Deus, suspirou Amélia. Não lhe podiam pedir que de repente deixasse tudo para trás. Mas nesta véspera de partida, Amélia pensava em Yolanda Luine. Quando ficou sozinha, pegou na pena para lhe escrever. Minha querida amiga, sinto-me triste quando penso que tenho de vos deixar, de deixar o meu país, tudo o que conheci e amei até agora. Bem sabia que, de uma maneira ou de outra, era necessário que assim se passasse. Mas no momento de ir, a emoção não é permitida. Pensa em mim e não deixe de gostar de mim porque me vou embora. Gosto tanto de si e estou tão triste por ter de ir. Amélia. Resumia tudo o que sentia. Mas porque é que não conseguia dizer estas coisas a Carlos, desta forma tão direta e clara? Encolheu os ombros. Não valia a pena dourar a pílula. Conhecia Yolanda há 23 anos e o príncipe há 3 meses. Não valia a pena perder mais tempo em introspeções. Não fora ela própria que escrevera que não era tempo de se entregar a emoções?